Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Papo de Jornalista, o podcast do blog Fiches and Bracholas. No programa de hoje é um programa especial porque este é o meu trabalho da pós-graduação de Mídia, Informação e Cultura para matérias de novas mídias da professora Bernadette Toneto. Outro abraço, professor. Um dia, quem sabe, serei seu aluno, talvez. Max, então, o que você quer falar, né? Você chamou a minha ajuda e também da Débora. Vamos apresentar a Débora para todo mundo. Oi, Dé. Oi. Daí quer se apresentar para a minha professora? Professora Bernadette, meu nome é Débora, eu sou amiga do Max, viu? Então, para caso ninguém conheça, caso fazendo uma apresentação, esse daqui é o podcast Papo Jornalista, é o podcast que a gente faz do blog Fiches and Bracholas, que é o meu blog, o blog do Johnny, o blog da Débora, onde a gente fala um monte de besteira, um monte de bobagem, mas a gente tem nossos momentos sérios também, né? Nine. Além da gente ter o nosso blog, a gente tem maneiras do leitor interagir pra gente. Johnny, qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail é papodejornalista@gmail.com, é isso mesmo? A gente tem um Facebook, qual que é ele, né? Fiches and Bracholas. E a gente também tem um Twitter, que é o @brafiches. O Twitter com o nome mais engraçado, segundo nossos convidados. E no programa de hoje, como vai ser meu trabalho de pós-graduação, a gente vai conversar um pouco sobre o jornalismo e seus diversos formatos. Esse daqui é um papo jornalista um pouco diferente, não vão ser três blocos. Vai ser um programa único com dois blocos distintos, com um intervalinho no meio para o ouvinte poder descansar, tomar uma água e ir no banheiro. Bem, a gente vai se focar basicamente na evolução do formato, certo, gente? A vida é uma grande evolução, né? E como tudo na vida, né? A gente evoluiu e também o formato do blog, porque a gente achava que um determinado formato, que o Max falou, vamos tentar desse jeito, seria o mais eficiente, seria o mais legal. E a gente, com o tempo, na base da tentativa e erro, foi percebendo que não era bem assim, né, Max? Mas hoje a gente vai falar da questão do formato e do jornalismo. Bem, para isso a gente tem que falar um pouquinho de história, para todo mundo se lembra, início do jornalismo, início da comunicação, é com aqueles velhos mensageiros que saíam de uma cidade em cidade, iam até a cidade seguinte e contavam as novidades ao redor da fogueira. Foi assim durante na Grécia muito tempo, em Roma muito tempo, até a criação dos jornais, mas ainda a fala tinha o seu poder para a transmissão da mensagem ser mais rápida. Em 1893, aqui no Brasil, um padre gaúcho, um tal de Roberto Landel de Moura, ele começou a testar a transmissão de fala por ondas eletromagnéticas. Então, graças a ele, a Marinha Brasileira testou, nos primeiros anos do século XX, diversos testes no encouraçado, nos orgulhos da mania da época. Contudo, o rádio nasce oficialmente, pelo menos segundo a patente oficial, com um cientista italiano, um tal de Guglielmino Marconi. Cazzo. Cazzo. E não é Guglielmino, é Guglielmo, mano. Tá, o tal de Marconi, ele nasceu na Itália, em Bolonha, em 1800... Não, desculpa. Ele testa em Bolonha em 1985, faz alguns testes parecidos com o do padre. Ele consegue fazer transmissões de sinal sem fio pela distância de 400 metros. É apenas uma curiosidade, essa questão de quem é um criador do rádio, ela é espelhada muito também, muito se fala quando se fala sobre, afinal, quem que inventou o rádio, dá para fazer um paralelo entre a disputa de quem é o inventor do avião. De um lado, a gente tem o Santos Dumont e o 14 Bis, e seus voos em Paris em 1906, e a invenção do veículo aéreo dos irmãos Wright, que tiveram suas experiências nos Estados Unidos, mas até hoje vão falar, foi o Santos Dumont, não foi o Santos Dumont, foram os Irmãos Wright. Dependendo da pessoa que você perguntar, você pode ter uma resposta diferente, mas este não é o assunto do programa de hoje. uma coisa que quando o rádio surgiu, muita gente falava que quando o rádio surgiu falaram que o jornal estava com os dias contados, afinal. É, você conseguia transmitir com um preço muito mais barato e por uma distância muito maior uma notícia de rádio do que imprimir e vender o jornal. É, a mesma coisa aconteceu quando a TV foi criada, falaram que iam matar o rádio e os jornais. Hoje a gente pode perceber que as três mídias vivem muito bem em conjunto, cada um com sua plataforma diferente, com sua linguagem diferente e produzindo conteúdo diferente. É, para citar o hit de alguns verões atrás, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Bem, então a gente vai começar a fazer uma reflexão, um bate-papo aqui. Eu vou abrir uma lata de cerveja. E para a gente começar a discutir, né? Por que diabos o mesmo texto não pode ser aplicado na televisão, no rádio ou no jornal? É, por qual razão um texto funciona na TV, mas não funciona na rádio? Por que funciona na rádio e não na TV? E como é que isso entra com a nova plataforma que vem de alguns anos para cá, pelo menos desde a década de 90, 80 para cá, que é a questão da internet? Eu tenho um palpite, né? Eu acho que você deu um grande exemplo do que a gente não pode usar os mesmos textos para as mesmas mídias, né? Quando você ficou lendo esse texto gigantesco seu agora. Por quê? Fica chato pra cacete. Entendeu? E sendo podcast, o Max vai discordar de mim, uma mídia que é basicamente de áudio e segue um formato de rádio, ele vai me odiar por isso, mas é verdade? Eu não digo isso, eu já falei, a minha definição de podcast é um arquivo de MP3 transmitido por feed com diversas formas e formatos, e se o qual uma delas se aproxima do rádio, mas não exclusivamente. É porque isso vem da definição de broadcasting. Mas dizendo na questão do áudio e na questão do jeito que é o formato do programa, isso que a gente está fazendo agora se assemelha muito a um programa de rádio. E é por isso que você tem que tentar economizar nos textos ou então dar um dinamismo. Porque às vezes, dependendo da situação, você lê um texto chapado de jornal nesse formato ou no rádio, vai ficar um troço chato. Também para a TV. Cada meio necessita ali do seu tipo de texto. Mas a questão é você saber aplicar, né? Eu não sei como é que foi através da história de cada meio, né? De como é que você foi descobrindo. O rádio não, né? Mas o jornal, há, sei lá, cento e tantos anos atrás, tinha uns maços de texto, né? Escritos de uma maneira muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Na TV, por exemplo, é tudo com tempo contado. Então, ter uma matéria de TV não pode ter mesmo tempo assim muito longo, porque você tem seus comerciais e etc. No rádio a mesma coisa, no jornal a mesma coisa, tipo, porque precisa ter o anúncio ali de quem tá bancando aquilo e tal. Mas eu acho que hoje em dia, além dessa coisa que o João falou de tipo, ler um texto chapado no rádio é chato pra caramba, tem essa questão também de publicidade, né? De você ter que respeitar o patrocinador, porque afinal de contas é graças a ele que você está ali fazendo aquilo. Na minha opinião, acho que cada veículo ele tem o seu texto diferente, tem o seu formato diferente, porque tem a sua característica. Na televisão, por exemplo, você tem a imagem. Então, por exemplo, na apuração do Carnaval de São Paulo, da uma semana, duas semanas atrás, a televisão tinha a imagem da pessoa invadindo o local e rasgando as cédulas de votação, dizendo as notas. Então, eles tinham a imagem, então o narrador podia falar: ah, então você está vendo um menino da Casa Verde que invadiu, rasgou a nota, etc e tal. Ele não precisa falar nada também, né? Porque, tipo, a imagem fala por si só, né? No rádio, enquanto isso, enquanto na televisão ele conta com a imagem, o rádio ele não tem. Então, o cara tem que colocar toda a emoção, tem que colocar todo o peso da situação na própria voz dele. Então ele tem que falar: ah, meu Deus, a polícia está invadindo, eles estão forçando a grade, tem um cara que pulou e acabou de rasgar a nota, para ele dar o peso no momento, o peso da situação apenas com a voz. E no jornal, que eu acho que tem pelo menos dois, três, o jornal diário, é o que tem o texto mais frio, porque ele foi escrito depois, ele é um texto pensado, não é um texto escrito na hora, ele conta com a fotografia, que é como um frame de televisão. Mas, em contrapartida, ele não é um texto emotivo, como acontece na rádio. Ele já é um texto mais frio, é um texto mais analítico, é um texto não tão de coração, mas é um texto da mente. Não sei o que vocês acham sobre essa minha análise. Concordo. Acho que é bem por aí. Eu acho que tem um exemplo muito legal dessa questão do mesmo fato pelas três diferentes mídias, que são os minutos finais da Batalha do Aflito, que é o último jogo do Grêmio pela Série B, quando ele conseguiu garantir o acesso. Eu não sei se todo mundo conhece a história. O Grêmio precisava vencer o jogo contra o Náutico, era o último jogo no quadrangular final. Ele tem um pênalti marcado contra ele, tem dois jogadores expulsos, ameaça tirar o time de campo, a equipe meio que fica tipo com 7 jogadores contra 11 do outro time. O jogador do Náutico erra o pênalti, o Vitor defende, ele consegue lançar a bola, o armador arma o contra-ataque, sofre uma falta, ele baixa essa falta para dentro da área e faz o gol da vitória. Tudo isso em 4 ou 5 minutos, considerando os lances mais emotivos do futebol da última década. Agora a gente entra numa questão também, um pouco entre jornalismo e mídias sociais também. A gente vai conversar um pouquinho disso antes de ir para o intervalo, que é a questão, né? Que mídias sociais é praticamente a humanidade, são histórias humanas que estão dentro da mídia social. Não adianta nada a ferramenta sem ter um usuário para interagir com ela, certo? Claro. O jornalismo também, a gente precisa de histórias humanas para realizar, não adianta a gente ficar no factual todo dia. Ou a gente precisa de pessoas para criar o factual também. Então é lógico que haveria uma fusão entre os dois em algum momento da história, certo? Certo. Você provavelmente é. Então é sobre isso que a gente vai conversar no bloco B do programa. Eu espero que o pessoal esteja se divertindo do outro lado, dando risada, e eu tô vendo que eu vou passar vergonha na aula seguinte. A gente vai pro intervalo agora para tomar um copo d'água, ir no banheiro, ver quanto que tá o jogo do Corinthians, que a gente tá perdendo para gravar esse programa. Vai, Corinthians. E a gente vai então com Gilberto Gil cantando pela internet. Até daqui a pouco. Só na. É mentira, o jogo do Corinthians. Debate, juntar via internet, um grupo de dietas de Connecticut. E voltamos, depois de ouvir Gilberto Gil aqui na nosso Papo Jornalista, edição especial. Caso alguém estivesse dormindo na abertura do programa, este é um programa especial. É um programa que vai ser o meu trabalho de final de disciplina do curso de Mídia, Informação e Cultura que eu presto na ECA São Paulo. Bem, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a questão de produção jornalística dentro das mídias sociais. O primeiro ponto que eu acho legal a gente refletir é sobre como os jornais, ou como toda essa questão de comunicação, ele interage dentro da mídia social, dentro dessa... Não sei, até posso ampliar o conceito aqui para a vida virtual. Dá para pegar, por exemplo, o Estadão tem um Twitter, a Folha tem uma página no Facebook, uma outra empresa pode ter uma página numa outra mídia social e por aí vai. O que vocês acham dessa questão dos jornalões, das empresas tentarem entrar dentro da rede social? Você acha que eles estão tendo sucesso, eles estão fracassando? Como é que está essa relação? Tem que estar em qualquer nicho da internet e as mídias sociais estão incluídas nisso. Eles têm que estar lá dentro, porque senão eles perigam perder público, né? Que já vem perdendo, porque eles são jornais para pessoas com mais de 45 anos de idade, que é o contrário dos usuários de mídias sociais, pelo menos é assim que eu vejo. Dé, o que você acha disso? Então, assim, eu não tenho muita opinião assim formada no sentido de se isso, para que serve isso. Eu comecei agora a trabalhar também com divulgação de empresa através de mídia social. E eu ainda não arranjei, assim, não consegui solucionar o problema. Como que isso vai conseguir, como o uso das mídias sociais vai conseguir que a gente consiga conquistar mais pessoas para nossa empresa, entendeu? Antes eu já tinha uma opinião meio assim formada, porque eu achava uma coisa, né? Aí quando você começa a ver a realidade, você fica meio, pô, acho que não é bem assim. Mas acho meio complicado também, por outro lado, porque muitas dessas empresas, assim, fazem, coloca tipo um pedacinho das matérias só online, né? E o resto, para ler, se você for assinante de tal provedor, você pode ler a matéria inteira. Ou se você for assinante do nosso jornal e tiver nosso login, nossa senha, você pode ler a matéria inteira. E aí você fica, deixa também o seu consumidor na mão. Porque eu, na boa, eu não vou assinar um provedor específico ou um jornal específico simplesmente para ter uma senha para ler uma matéria inteira. Eu queria acrescentar um negócio. Já que estava falando do login, né? Você já entrou nessa parte mais de assinante da Folha? Não. Então, eu não sei as vantagens, mas no trabalho a gente acaba tendo acesso, né? Tem lá uma senha. E assim, você pode pegar tipo, o jornal inteiro e você lê e ter acesso a todas as notícias. É tipo um troço que ele é muito chato. Assim, basicamente, eles pegaram a notícia pura, assim, né, o texto, eles colocaram lá numa formatação padrãozona, que não lembra nem um pouco, que mal lembra coisa, assim. É até interessante, porque tem quase nenhum anúncio, então é bem feito para ler mesmo, mas também não tem foto, não tem porra nenhuma. Não é nada atraente para o público que acessa a internet o dia inteiro, que é o jovem. E qual que é a vantagem, né? De tipo, eu vou comprar assinatura para ler. Não tem vantagem nenhuma. Não, e aí eu ia comentar também dessa agora venda de aplicativo, né? Para tablet. Tipo, compre o nosso jornal pelo tablet. Eu também não sei até que ponto isso vai rolar, porque a ideia do tablet é ser mais interativo do que simplesmente colocar um monte de matéria, como você está dizendo que é o portal aí de assinante, que eu não sei como é. Tipo, lá nos Estados Unidos, as revistas, assim, são tudo para tablet, elas são animadas, de verdadeinha, tipo, tem um negócio piscando e aí aparece uma pessoa andando no meio, sabe? Tipo, é um negócio muito mais legal para o público que consome esse aparelho, esse gadget. Então, eu acho que tem que ser tudo repensado. Não é só simplesmente jogar no Twitter, no Facebook, vender o aplicativo e colocar na internet a matéria na íntegra. Precisa ter outras, sei lá, outras formas de... Precisa ter repensado isso, precisa renovar isso, tá muito coisa de gente idosa. Não, eu acho que as pessoas ainda... Isso é tudo muito recente para você... Para eles terem a certeza de que é essa a fórmula correta. Bem, primeiro então a gente abriu aqui duas discussões paralelas, vamos tentar tratar cada uma delas diferentes. A primeira é sobre a questão do conteúdo exclusivo Posso fazer um paralelo com o New York Times, que agora eles estão começando a exigir uma assinatura pequena, questão de US$ 1, US$ 2 por dia, para ter o seu conteúdo online. Tem a mesma coisa, por exemplo, no Valor Econômico, aqui de São Paulo, o Jornal Econômico, que a pessoa pode ler até 5 matérias exclusivas por mês, a partir da sexta ela tem que pagar. Vocês acham que então, apenas para ficar claro, para o nosso ouvinte, caso alguém tenha se perdido no meio da discussão, vocês estão contra isso? Você acha que o conteúdo tem que ser livre, seja livre e de graça para todo mundo? Não exatamente, eu acho que assim, o conteúdo exclusivo pode ser cobrado. Agora, o conteúdo que você já disponibilizou no jornal escrito, por que que não disponibiliza de graça também? Você vai acabar achando esse jornal no final do dia jogado em algum canto e vai ler de graça. Outra coisa que a gente estava discutindo então é a questão da adaptação do conteúdo. Você não pode pegar apenas conteúdo então que você escreveu um texto do jornal sobre, não sei, a vitória do Corinthians no último jogo e colocar na internet como mesmo texto. Você pode colocar, digamos, algumas pequenas gracinhas dentro da matéria, uma animação, um infográfico de como saiu o gol ou como o atacante se posicionou para receber a bola. Isso que vocês estão dizendo, que tem que ser seria o futuro. Você tem que saber explorar as possibilidades, né? Tem alguns infográficos, se não me engano, o Estadão faz, o Globo faz, que também são muito interessantes, entendeu? Tem texto, é um texto que poderia muito bem estar encaixado num jornal, mas aí ele tem o apoio de várias imagens que envolvem uma pesquisa, de imagem de arquivo, etc. e tal, e também o texto envolve uma baita pesquisa, e que funciona na internet, entendeu? É algo que talvez funcionasse também numa revista. Sobre essa questão, por exemplo, a gente tem um colega nosso que trabalha na criação de revistas para tablet. Você acha então, por exemplo, que a Veja vai ter que criar uma redação, por exemplo, Veja Tablet, que nem tem a Veja.com, tem a Veja para revista, eles vão ter que criar uma terceira redação apenas para a criação de um conteúdo tablet, que seria entre a internet e a revista física. Ah, seria legal, porque ia gerar mais empregos, né? A gente ia ter mais postos de empregos aí, ia ter, né? Todo mundo ia estar empregado. Eu acho que Porque... é mais até do que ser algo entre internet e a revista. Porque o tablet te dá um universo completamente único, diferente dessas duas coisas. Você pode interagir de formas muito diferentes por causa da tecnologia touch e enfim. Eu acho que tinha que ser uma coisa muito específica. Foi o que eu falei. Como é uma coisa muito recente, as pessoas não estão sabendo, aqui no Brasil pelo menos, não estão sabendo trabalhar isso. Não estão sabendo explorar todas as possibilidades que ele oferece. Eu acho que tinha que ter um grupo de pessoas muito especializado em fazer conteúdo e desenvolver as plataformas necessárias para você ter esse conteúdo. De uma forma diferenciada da internet, diferenciada da revista. É uma coisa à parte, eu acho. É um universo à parte, eu acho, o tablet. Eu posso dar um exemplo prático, eu não sei se encaixa muito bem aí, mas é um caso que é bem famoso, hein? Um case. Vocês usam essa palavra aí na pós? Case? Não, né? Não, isso é coisa de administrador, a gente é jornalista, tudo pobre. Graças a Deus. Enfim, que é o papo lá do metrô de Higienópolis, lembra? Certo. Sim. Eu lembro como é que começou a coisa. A repercussão foi tudo. Foi, obviamente, muito no Facebook e no Twitter. O Twitter, eu acho que na época tinha até mais força que o Facebook. Mas os usuários eram mais, assim, fervilhantes, Ô, Johnny. né? Só para me fazer um parênteses aqui. O pessoal tava xingando muito no Twitter, então, né? Isso, exatamente. Mas eu lembro como a coisa começou. Ela começou com uma matéria na Folha. Assim, toda a repercussão aconteceu dentro dos meios das mídias sociais e eventuais blogs, né? Mas quem deu pontapé foi a Folha. Então, isso mede, isso mostra como é que as duas coisas estão juntas ainda, né? Assim, você não consegue falar que eles perderam importância mesmo. Porque eles pautam muito. Eles vão, por muito tempo ainda vão pautar, né? Duas coisas. Nessa mesma pergunta que o Max fez, a gente tem que levar em consideração não sei que palavra usar, duas medidas, vai. A primeira, foi esse exemplo hipotético que o Max deu, de um cara que descobre alguma coisa muito relevante para a sociedade brasileira, e ele vai lá e fura toda a imprensa oficial através do blog que ele tem, que ninguém paga nada para ele, que ministério de nada dá dinheiro para ele, ao contrário de dar dinheiro para certas pessoas famosas, não vou entrar nesse assunto, para fazer coisas porcaria. E ele vai lá e faz a matéria dele, na boa, fura todo mundo, e aí com isso o cara lá vai ser demitido, vai ter uma reestrutura no governo, outras mídias, inclusive as oficiais, vão cobrir essa história e pá. Eu acho que isso é fantástico, é sensacional, é super importante, é a sociedade realmente agindo em prol da própria sociedade, são as pessoas comuns fazendo coisas boas. A outra parte, o outro lado, a outra medida, é a partir do momento que a imprensa é pautada por aquilo que acontece nas redes sociais e que é irrelevante. Foi esse caso dessa Luísa do Canadá. Se eu tivesse visto, eu vi essa propaganda, tipo, só na TV depois que enrolou toda a repercussão. Porque, enfim, eu não me interesso por esses virais bobos. Quando eu vi a propaganda, estava passando a propaganda lá, né, que deu a repercussão toda, no jornal da Record, daquele do começo da tarde. Aí eu assisti a propaganda, tipo, se eu tivesse visto essa propaganda, ela ia passar completamente batida para mim. Porque eu achei uma coisa besta, tonta, não teve graça, não achei a menor... Para mim, ela é uma coisa completamente irrelevante. E aí, porque a galera jovem, hipster, que curte as coisas hoje, amanhã esquece delas, essa mesma turma que gosta de qualquer música que toca na novela, que faz sucesso durante o carnaval e daqui um ano ninguém mais lembra, é toda essa turminha aí, vai lá e começa a acessar e comentar nas redes sociais. E daí a imprensa, não sei se você acha uma obrigação de noticiar isso por algum motivo que eu não entendo, realmente não consigo pensar num bom motivo para a imprensa pautar. Ele vai, entrevista a menina, faz um monte de matéria sobre ela, não sei o quê. Alguém está falando dela hoje? Não. Tanto que o conhecimento fez aquele pequeno editorial, né, no antes do Jornal da Noite, falando sobre isso, eu achei assim, sensacional, porque apesar do SBT ter feito a matéria e tal, ele foi a única pessoa que falou. Tudo bem que pode ser que ele tenha falado, não sei por que motivo, se ele realmente acha isso, se não, mas de fato, eu acho que as mídias sociais deixaram a gente menos inteligente. Bem, a Dé falou aqui todo o lado negativo da questão dos jornais pegando personagens e informações dentro das redes sociais. Eu tenho pelo menos dois casos aqui que eu separei para o programa que são contrários. São boas histórias que surgiram dentro das mídias sociais e graças ao barulho que estavam fazendo, acabaram indo para os grandes jornalões. O primeiro deles foi na campanha presidencial de alguns anos atrás, que foi o Dima Boy. Eu não sei se vocês se lembram dele. Ela Serra, Dilma é favorita pra vencer. Só você não sabe que é disputar pra quê. Ela sabe que o povo tem fome e quer comer. Sorry, Serra, mas essa você vai perder. Você vai perder, você vai perder. Sorry, Serra, mais uma vez vai dar. Então, a história é a seguinte: era um cara no interior do Brasil que pegou uma música da Lady Gaga, fez uma adaptação e sacaneando Serra, se não me engano era o telefone da Lady Gaga. Foi um enorme sucesso, a Dilma chegou a dividir o palanque com ele em Salvador. Tava a Dilma, o governador de Salvador, que é membro do PT, e tava ele, os três no mesmo palco, e se eu não me engano ele chegou a cantar a música para ela. Ah, outro caso, até que comentei com o Joe no outro dia, que era sobre um mendigo, né, que morava nas ruas de Chicago, se eu não me engano, e ele imitava um locutor para ganhar dinheiro, para ganhar algumas moedas das pessoas. E chegou um belo dia, um cara filmou ele fazendo a voz de locutor, colocou no YouTube, virou um hit fenomenal, acabou indo pra mídia também. E hoje o cara, graças a toda essa campanha da mídia, entra uma questão aí, se era uma história de interesse humano ou não, hoje ele é locutor de um dos estádios da cidade. Ele é locutor de beisebol. E tudo isso surgiu por causa da campanha, das campanhas do pessoal em redes sociais, compartilhando, comentando. A mídia foi lá e comprou essa história. Existem inúmeros tipos de repercussão dentro das redes sociais e que batem ou não batem no jornalismo, mas que de um modo ou de outro acabam chegando no mundo real. E essa é uma coisa interessante, bonitinha, digamos assim, interessante do que de interesse humano. Esse eu acho que o João matou, tipo, é uma história fofinha e que a gente fica feliz pelo cara e tal. E aí eu queria só acrescentar uma coisa. Eu acho que uma das histórias, que foi uma das coisas que eu mais gostei até hoje disso de mídia social pautar uma coisa importante da sociedade, que o Max esqueceu de colocar aí, foi a questão lá da construção da Belo Monte, que rolou aquele vídeo das estrelas da Globo lá falando mal. E depois teve toda a resposta dos alunos universitários que fizeram pesquisas, que foram atrás e tal, e deram uma resposta super à altura, imitando, fazendo uma paródia, o que ficou muito mais bacana. E aí sim eu acho que você tem um caso positivo enfim, da mídia do YouTube, né? No caso foi pelo YouTube que eles divulgaram. De você fazer uma divulgação de uma ideia que seja relevante para a sociedade. Porque foi uma discussão relevante, por mais que agora todo mundo já esqueceu, né? Tipo, 12 páginas na Veja na semana do que aconteceu e depois nunca mais. Mas pelo menos aqueles alunos foram atrás, eles estudaram, eles mostraram um outro lado que até então ninguém tinha pensado, talvez simplesmente por ser massa de manobra, ou enfim, não sei por que motivo. Tanto eu como o Jonathan, a gente trabalha em redação, então a Débora está nessa parte das mídias sociais, mas para fazer uma certa propaganda do seu trabalho, né, Dé? É, mas para, assim, a gente divulga notícias, não, com a intenção mais de divulgar não só a empresa, mas aquilo que a empresa vende, a ideia, enfim, incentivar as pessoas a consumirem certas coisas. O meu ponto é que enquanto você faz essa questão da propaganda marketing, eu, Johnny, a gente está neste momento, pelo menos profissionalmente, na parte de redação. Então, a gente querendo ou não, a gente usa muito mídia social para procurar personagem, pelo menos para se atualizar, não é, Johnny? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, o Johnny, ele é um dos produtores executivos. Eu acho que a gente pode falar, né, no que você trabalha, não tem problema, né, Johnny? Ah, acho que não, só falar produtor executivo é uma forçação de amizade, não tem como. Ah. Je suis le executif. Ah, para aí, né? Eu ajudo a produzir um programa, né? Então, Johnny, fala um pouco do programa que você produz aí, então. Olha, o programa ele é o chama brasilianas.org, é o mesmo nome do site que a gente trabalha, eu e meus colegas de trabalho, obviamente, que ele é que tem a apresentação do Nacife lá na TV Brasil. Se vocês aí da pós-graduação não conhecem, assistam. A gente tenta discutir políticas públicas e eventualmente a gente usa mesmo até mesmo o Facebook para achar uma pessoa e entrar em contato com ele. Além disso, o Facebook sempre tem o pessoal, coloca e-mail, telefone, facilita. Isso. Também dá para você arranjar contato. Se for aquela pessoa meio impossível que você liga para um, liga para outro, ninguém sabe, também ajuda, né? Mas existem outras coisas. Assim, dentro da internet, mais num sentido mais amplo, ela ajuda em vários outros sentidos, mais do que as redes sociais. Mas ela também pode. Mas também, sei lá, às vezes você vê alguma coisa que pode virar pauta. Não, tanto que eu acho que algumas matérias minhas, a ideia, a faísca original saiu de links, coisas que alguém comentou na internet. Eu acho que uma matéria minha sobre o final das mangueiras surgiu da ideia de alguém falando, ah, eu tá passando hoje, eu vi um cara desperdiçando água. Eu falei, pô, tem máquinas que fazem serviço economizando mais água. Por que não fazer uma matéria sobre a morte das mangueiras? Eu fui lá e fiz e surgiu essa ideia de um comentário no Twitter, no Facebook, de algum colega, algum conhecido meu. Uma coisa legal, pelo menos de rede social que estão fazendo, é que existe pelo menos vários perfis e várias redes sociais que estão de jornalistas se ajudando a procurar personagem. Por exemplo, tem uma rede social que eu ajudo um repórter que você coloca pelo Twitter, você coloca o @arpo, ajude um repórter, e dizendo, olha, eu preciso de, sei lá, uma pessoa de 30 anos que venda bolo de chocolate. E a pessoa retuita para todo mundo que segue ele. Se alguém conhece uma pessoa de 30 anos que vende bolo de chocolate, ela vai entrar em contato contigo e te passar o contato. Eu, pelo menos, eu já fiz umas duas, três matérias cujas personagens principais saíram dessa rede. Não sei se o Johnny já utilizou essa rede. Não, nunca entrei. Ela é bastante útil para esse tipo de coisa urgente e para determinados tipos de pautas que você não faz ideia de onde você vai achar a pessoa, né? Tipo isso aí do bolo que você falou. Outro dia entraram em contato, né, uma amiga tentando ajudar uma outra amiga, falando: você conhece alguém que usa muito azeite? Alguém sempre conhece alguém que faz. A gente não dizem que a gente está separado só por 6 graus, então, de fato, você acaba achando, né? Entendeu? É, tem coisas que você não vai achar na rua, não vai achar em lugar nenhum. Você não sabe para onde procurar na rua fisicamente, e você também não vai achar, tipo, andando pela calçada, sabe? Você não vai É, é abordar um verdade. estranho na rua, você só vai ter azeite. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem uma coisa engraçada, né? Que também tem a ver com essa coisa. Assim, também não tem muito a ver com jornalismo, né? É só uma coisa engraçada. O Estadão, ele tem. Todos os jornais têm essa mania de. Ele solta uma manchete completamente idiota porque algum estudo disse que era assim, né? Então, mulheres são mais, sei lá o que, que homens, aponta o estudo. E o Estadão, provavelmente quem escrevia essas matérias, devia ficar de saco cheio, escrevia sempre aponta o estudo. E aí tem um cara um jornalista esportivo, o Vitor Martins, cobre Fórmula 1, e aí ele começou a fazer uma hashtag chamada aponta estudo. E todo dia ele pegava uma notícia que saía no Estadão e colocava aponta estudo. Entendeu? E o Estadão acabou levando a brincadeira e começou a adotar também. Tipo, não sei o que, não sei o que lá, hashtag aponta estudo. Entendeu? Essa questão que você falou, uma coisa interessante, até eu estava vendo um programa americano hoje, e tem muita coisa tipo de jornais ou programas de entretenimento que as pessoas colocam hashtag para assim, caso você esteja vendo o jogo do Santos, aparece a hashtag Santos, você vai twittar a respeito. E foi extremamente bizarro que era alguma série, um casal ia se formar, ia dar o primeiro beijo e aparece a hashtag. Com o nome das personagens embaixo. Eu até procurei depois nos em alguns programas que fazem busca no Twitter, e realmente, no momento que apareceu a hashtag, pelo menos os 10 minutos seguintes, todas as pessoas que estavam assistindo o programa estavam usando ela. A hashtag, tipo, desapareceu depois disso. Aparece um comentário ali, um comentário acolá, mas, tipo, o pico foi justamente no momento que estava passando na televisão nos Estados Unidos o programa. É, isso é bom, porque, sei lá, tipo, além de organizar, né, para as empresas saberem o quanto o que elas estão transmitindo interessa ao público, eu acho que isso, por exemplo, foi super positivo para a ESPN transmitir a NHL, né? Porque o ano passado eles começaram a usar a hashtag NHL na ESPN e ela deu muito volume, né? E teve muito volume dela. E aí eles renovaram com eles, né? Bem, a gente vai terminando essa edição especial do Papo de Jornalista. Eu espero que você tenha gostado, professor. Espero que meus colegas não me sacaneiem muito na semana que vem. Aí eu espero que ele sacaneie um monte. Eu também. Brincadeira, Marcos. Bem, então, Johnny, seu boa noite. Boa noite, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha levantado aí, que nós tenhamos levantado, sirvam para alguma coisa nos vossos estudos. Daí, seu boa noite, então. Eu não sei se o pessoal vai ouvir à noite, de manhã, à tarde, então eu vou dar um geralzão assim, boa noite, bom final de programa aí, né? E dar um tchau. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha falado muita bobagem. Espero que coloque como um jogo que vocês, sei lá, aproveitem de alguma forma, toda a tranqueira que a gente falou, porque foi um monte de achismo, mas ao mesmo tempo, sei lá, acho que é um pouco do que a gente vê pelo mundo. Espero que vocês gostem, que o Max ganhe uma nota boa, viu, professora? E é isso aí. Também faço a minha despedida por aqui. Eu apenas faço um adendo no que a Dé falou, que ela falou que a gente usou muito achismo no programa. Eu acho que num momento que a gente vive numa coisa da pós-modernidade, a questão de modernidade líquida, etc e tal, a gente não tem mais muito tempo para certezas. É tudo muito variado, tudo muito líquido, tudo muito maleável. Então, o que ela fala de achismo é o que a gente acha nesse momento sobre essa questão que a gente discutiu hoje. Logicamente, se a gente gravasse esse programa amanhã, seria uma pauta diferente, a gente falaria outras bobagens. Meu nome é Max Fischer, eu vou finalizando o programa por aqui. Dé, quer escolher uma música para subir agora, no final? A gente vai de Paul Gilbert, que é o guitarrista do Mr. Big. Ele tem um trabalho solo bem bacana e a gente vai ouvir Let the Computer Decide. Então, só na caixa. First, we'll check every component inside out. Next, we'll compile all the data. Then, we'll let the computer decide. It does not compute.